17 no 4 no solo aos 1-2. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Libera a direita, prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 04, gol 17 no 4. Na 3152, livre decolagem da 10, vento 140 graus, com 7 nós. Na 3152, decola 1-4, controle agora 119.35, bom voo. 119.35, dá uma boa noite na 3152. Controle Salvador, da 3152, passa 1800 pés, boa noite. Boa noite, Dan 3152, contato radar na decolagem, submantenha New de voo 330, mantenha a saída Puca. 330, no perfil da Puca, pode voar direto Puca, 3152? Tá autorizado, Puca. Puca, obrigado, 3152. Boa noite, 05, chame o centro Recife, frequência 125.45. Caso negativo, chame 126.85. 2545-2685 com Recife, obrigado, uma boa noite. Boa noite. E o 9811, chama o centro Recife, frequência 126.0. 260, vai chamar 9811, obrigado. Olimpo 00 Salvador. Ficou? Acabei de receber uma. Estou recebendo de novo outra identificação. Não, o senhor fez já a segunda identificação, não sei se fosse o ou é o equipamento que está com algum tipo de pane. Essa para 2000 pés, está autorizado LS em aporte localizador, Olympus 00. Papa Romeu, Hotel Quilo Mais, acione a identificação, mantenha nível de voo 120, voe na proa de Coral, Hotel Quilo Mais. Bom dia, San 3170, acione a identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Solo Salvador, é o TAM 3226, autorização para Natal, gente da Bravo. Natal, nível 370, tá pronto, cópia? 3226? Pronto, cópia. 3226. Autorizado Natal, nível 370, via UPSLU 10. Decolagem pista 10, após primeira curva, vai à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35. Aciona 5151, TAM 3226. Autorizado Natal no 370, Upper Zulu 10, decola da 10, conclusa à esquerda, Puca, Zipar, controle 119.35, aciona 5151, TAM 3220. Cotejamento correto, portão 07, vai chamar pronto para o pushback e acionamento na frequência da torre, 118.6, TAM 3226. 118.6, vai chamar o TAM 3226. Zero estabilizado no localizador. Sim. 344, aciona identificação, chegada a Mali, desça até o nível 060. Olympus 00, Salvador. Olympus já está estabilizado. Ok, estou recebendo mais uma identificação agora, ok? Dá uma milha para o externo, complete LS e chame a torre 1862. Exato, então vai chutar o equipamento, vai chamar a torre igual 1862. Foi o Salvador, olhando por 00, na LS, passando o Simbra, fui ali. Olimp 00, boa noite, tráfego já avistado, confirmando baixado travado. Afirmativo. Olimp 00, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 07 nós. Consegue, tá pouso, Daniel. Sim, confirme 126, décima 8, sim. Boa noite, amor voo. Salvador, é o 3226, funcionamento do 07. Autorizado, chama táxi, Stan 3226. 00 no solo 25, autorizado liberar a pista à direita. Prossegue o táxi via alta e reporta na delta para o cruzamento da 10. O Olimpo 00. Mantenha o nível 060. Número 3 na aproximação. Prossiga, Olympus. Repetidor aqui, não estou recebendo nada não. Bem próximo à final aqui, eu estava recebendo o sinal de identificação do transponder. Autorizado táxi via pátio Índia no ponto de esfera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 4, TAN 3226. Pátio Índia, reporta esfera da 10, 3220. 10 no 4, 10 no 4, ajuste. Desça para 2000 pés, autorizado LF, aporte localizador número 2 na aproximação. 2000, autorizado LF, chamando a resposta. Objeto 6746 desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 4, o número 3 na aproximação. Olimpo Olimpo 00, está autorizado o cruzamento da 1028 até o pátio militar. Autorizado, Olimpo 00. 344. Zano 70, complete LS, X-Way, chamando a torre 198-612. Bom dia. Então, 3170, bom dia, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado. Então, 3170. Mantém o ponto de espera da 1-0, dando 3-2-2-6. Baixou, travou, 1-7-0. Na 3-1-7-0, avistado, autorizado o pouso, pistão 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-7 nós. 120-0, 3-1-7-0, autorizado o pouso 1-0. Dois após o airbus da companhia, alinhar e manter cabeceirão no zero. Trip 544, estabilizado o visual. Trip 5344, 2 milhas para externo, complete LS e chama na torre 1-8-6. 18-6-5-3-4-4, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Trip 5344, estabilizado, visão. Trip 5344, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando 5344. Então 3170, Solos 34, direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Alfa, Juliette, na 5 escuta, está na porta para ingresso na 3172. 4. Fica 2000, já passou a prioridade aberta, ou é 2014? ao vento 130 graus com meia dúzia de nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Decolagem ao zero, na 3220. Agora 13 milhas abaixo do travão. Ciente, o trip 5344. Trip 5344, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 5344. Decola aos 36, controle agora 119.35, bom voo. 935, boa noite. Está 3226, transfere. Boa noite, está 3226, contato com o radar na decolagem. Sub manter o nível de voo 370, saída PUCA. 370, quando possível, zipar. Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Obrigado. Minha 06, Campina Grande, nível 390 já aprovado, só um minuto pra cópia. Portão 07, tá 3170. Para o 0, 354, correção. Trip 5344, no solo aos 37, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Juliette. É, direita, Alfa, chama para ingressar na Juliette. Complete o ILS X-Way, chamando a torre 1862, o Webjet 6743. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Webjet 6743, está acertando o IMS. Desculpa. 6746 do IMS, boa noite. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 110. Claro. Campina Grande, nível 390, via UPS 110, Neuma, após direto, decolagem da 110, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR, o controle 119.35, aciona 5157. Via 43, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Ok, reporte para estabilizar o localizador, descendo 2000 pés, 1014, gol 1643. Sou 03, chama pronto, gol 1606. Juliette, portão 01. Juliette 01, 5344. 6746 da Webjet confirmando, baixou e travou? Positivo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós, Web 6746. Sente aí, pouso, na 10, web 6746. Restrita ao nível 330 na proa de Zipar. 330 Zipar, tá? 320, obrigado por restrita. Do 4178, aciona a identificação dessa via chegada a Mari para 3.000 pés, 1014 ao ajuste. Na 3226, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 12545, alterne 12685, 3226. Webjet 6746 no solo aos 42, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, Tatsuei Juliette. Direita na sua escuta, Alfa, repórter para o Juliette, 746. Sou Thiago Bravo, contato radar, 61 no milha sudoeste de Salvador, está sob vigilância, mantém nível de voo 90, na proa de Mari da presente, reporte para a descida, Vitor Thiago Bravo.